agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos hoje à primeira emissão de Diga Lá ao Senhor Fado. Pois é, a vida dá muitas voltas e às vezes prega-nos partidas e por isso... Uma partida dessas, não pude estar presente contigo aqui em duas edições diárias do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Mas hoje estou de volta, aliás, hoje agora estou de volta e, claro, para lhe trazer esta segunda edição e hoje do nosso segunda, que hoje é a primeira, mas deveria ser a segunda, para lhe trazer a primeira emissão no horário da segunda deste nosso programa Diga Lá ao Senhor Fado. Vamos então dar início aos nossos fados, mas já sabe que em www.radioantenaweb.info ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com pode sempre ir os seus fados. Vamos ficar com o Rodrigo Marques de Linda Velha. Logo depois ficamos com Maria do Rosário Bittencourt com o fado Um Deus, um Homem ou uma Flor. E terminamos esta nossa emissão. Esta nossa primeira seleção. Com fado tão bom na voz de Marta Dias e António Chain. Três grandes fados para ti, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre em português. Nos fins do século passado, um breque lindo tirado pela mais bela parelha, para a noite outrora morta, guisalhando junto à porta do Marquês de Linda Velha. Para a noite outrora morta, guisalhando junto à porta do Marquês de Linda Velha. Lá dentro há ramboia e farra, o Marquês toca guitarra para a Júlia da Amendoeira. E nos salões do Marquês há palmas de quando em vez aos motos da Cantareira. E nos salões do Marquês há palmas de quando em vez aos motos da Cantareira. Do breque sai uma dama, senhora nobre de fama, nos anais da fidalguia, que sente um certo azedume e uma ponta de ciúme pela mulher da moraria. Que sente um certo azedume e uma ponta de ciúme pela mulher da moraria. Ela entrou, calou-se tudo, e nesse ambiente mudo uma voz sobressaiu. Na Júlia altiva e bizarra cantou mesmo sem guitarra um fado triste e saiu. Na Júlia altiva e bizarra cantou mesmo sem guitarra um fado triste e saiu. A assistência entreolhou-se, o portão nobre fechou-se e guisalhou a parelha. O Marquês vive isolado e nunca mais se ouviu fado nos salões de Linda Velha. O Marquês vive isolado e nunca mais se ouviu fado nos salões de Linda Velha. Quem consiga ter tudo o que pensa que é seu, nem que seja seu também todo o bem que a natureza tem. Não há quem consiga ter força para abrir o embrião da flor, nem há quem quem consiga ter força que a faça eternizar depois. Tanto a faz colher ou ter, bem presa ao tronco que se fez feliz. Quem consiga ter tudo o que pensa quer ser, nem que seja seu também todo o poder que a natureza tem. Tanto faz colher ou ter a flor no tronco que se fez florir. Ela há de morrer também, mesmo que seja o enfeite de um jardim. E se for colhida, tem a duração do vício que tiver. Não há quem consiga ter tudo o que pensa que é seu, de ser um Deus, um homem ou uma flor. Nem que tenha o dom maior de ser um Deus, um homem ou uma flor. Diga lá, ó Senhor Fado, com Joana Santos. Chegares ao pé de mim, não vou saber o que dizer. Se chegas perto, desfaleço. Se vais para longe, desespero. Meu Deus, eu não me reconheço. Não acredito que mereço tudo aquilo que mais quero. Um passo atrás e dois à frente. Ah, tão bom. E o que eu quero é estar contigo. Um passo atrás e dois à frente. Está quase e não digo. Vou ver-te outra vez amanhã. Eu nem consigo acreditar. Tu mesmo aqui ao pé de mim, tentando disfarçar. Chegaste perto e eu derreti. Foste para longe, eu não consigo. Meu Deus, eu sei que prometi, mas estar todo um dia sem ti é tortura e mau castigo. Um passo atrás e dois à frente. Tão bom. Quase verão e está mais quente.

a coragem na morte nasce do medo da vida. Em que a coragem na morte nasce do medo da vida. Veneno, punhal, saída, porta aberta para o fim. Veneno, punhal, saída, porta aberta para o fim. Loucura comprometida com o que conheço de mim. Loucura comprometida com o que conheço de mim. É nesse ponto momento que no limite do excesso, é nesse ponto momento que no limite do excesso me transformo no que invento e finalmente apareço. Me transformo no que invento e finalmente apareço. Diga lá ao Senhor Fado. Bom dia devagar, e roubas o silêncio. Arrancas dos meus sonhos a alma que pertence. Vives a descompasso do fado em que me embalo. O sol em que te aqueces é frio e onde me calo. Não te conheço versos, nem juras quase a medo. Histórias de paixões não são do teu enredo. Não te ofereço o meu tempo, por muito que te espante. Revelo-te o segredo, a noite é minha amante. Descubro mais canções no escuro pelos cais, fugindo dos alertas, dos coros dos pardais. Vivemos lado a lado, em tempos desiguais. Adeus será bom dia, e não me acordes mais. Não te conheço versos, nem juras quase a medo. Histórias de paixões não são do teu enredo. Não te ofereço o meu tempo, por muito que te espante. Revelo-te o segredo, na noite é minha amante. Versos, nem juras quase a medo. Histórias de paixões não são do teu enredo. Não te ofereço o meu tempo, por muito que te espante. Revelo-te o segredo, a noite é minha amante. Chegamos ao fim desta nossa emissão de hoje. Pois é, hoje foram só 30 minutos, mas amanhã já temos 60, 2 horas. Amanhã estou de volta às 13 horas com mais uma edição do Diga Lá ao Senhor Fado e às 19h30 com a segunda edição. Vamos terminar com Linda Pomba na voz de António Pinto Basto e depois ficamos com Carlos Zell, Disseste que me deixavas. Dois senhores, dois grandes fadistas, dois grandes fados.

noite nem dia. O sol era um arco-íris, não era noite nem dia.